Eu vou apresentar realmente o manual que o projeto produziu junto com o IFAL, que como um exemplo realmente dos temas do técnicos e do cadastro e dos sistemas geográficos. O manual foi desenvolvido na base de uma série dos sessões de formação, workshops, uns montados cá em Luanda, nas instituições do IFAL, e outros em colaboração com o IFAL nas províncias do projeto. O conteúdo dos temas apresentado no manual falaram em termos do desenvolvimento urbano e territorial, desenvolvimento sustentável, planeamento territorial, planeamento participativo. Está a falar um pouco sobre o contexto legal, mas nós não vamos aprofundar isto cá. E uns aspectos ambientais, particularmente o novos desafios de alterações climáticas. Mas vou, em princípio, apresentar os diferentes capítulos de formação, só para... O manual será disponível através do IFAL, parece que nas próximas semanas. Mas está a ser acabado neste momento com o prefácio do Sr. Ministro e as afinações do programa, do manual. Estamos a ligar no segundo capítulo sobre conceitos de perspectiva do desenvolvimento regional, territorial, desenvolvimento sustentável. O conceito do desenvolvimento sustentável também tem aspectos de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, social e também, não podemos esquecer, econômica financeira, porque para sustentar realmente as futuras autarquias tem de ter uma fonte de sustentar o management e a implementação do programa da autarquia. A gestão da terra está a contribuir para o processo do desenvolvimento sustentável. A gestão de terras tem de ser realmente flexível. Tem de ter um aspecto que está a tomar em conta dos riscos ambientais. Já mencionamos o fator da migração das populações para as zonas urbanas, mesmo nas províncias. Considerações relacionadas com a saúde pública, muitas doenças provocadas pelos aspectos ambientais, como cólera, malária, outros. Os custos de infraestruturas podem ser, como uma boa gestão de terras, os custos de instalação de serviços básicos podem ser minimalizados para controlar as despesas financeiras. E a gestão de terra pode, se está bem feito, pode estimular realmente a produtividade econômica, comercial e contribuir para a redução do pobreza. A gestão de terra tem aspectos de, principalmente, entender a ocupação hoje em dia para contribuir para o melhor planeamento físico territorial. Os conhecimentos básicos de gestão de terra são realmente como utilizar o solo numa maneira eficiente para produção da agricultura ou fins comerciais ou da habitação. Formas de garantir o acesso de terras para os que precisamos, que precisam investir para fins económicos. Mencionamos na execução ou na implementação do programa nos 10 municípios no Plano Alto, diagnósticos participativos contribuíram realmente para o próprio planeamento participativo, com o engajamento das próprias comunidades nas decisões sobre o uso das terras e o sector privado. Planos físicos e também económicos e sociais realmente precisam ter a contribuição das próprias comunidades e numa maneira participativa. A consulta pública é uma parte disso, mas também engajamento das comunidades no próprio participação no próprio processo de planeamento são importantes. E no projeção dos orçamentos, investimentos necessários para implementar estes planos. As ferramentas que o projeto desenvolveu são vários, hein? Incluindo aproveitamento dos sistemas dos GPS para aproveitamento de tecnologia, mapas como digitais com Google Earth, sistemas de informação geográfica, imagens de satélite e fotografias aéreas são todos envolvidos, são todos ferramentas que são aproveitados pelo projeto. Cadastros são componentes essenciais, integrais no gestão de terras. A cadastro é um sistema de informação territorial baseado no articulação dos parcelos do terra e a registro dos interesses dos ocupantes destas parcelas. Esta informação é essencial para o planeamento urbano e territorial, e mesmo rural, porque é necessária, como mencionamos no início, que as pessoas que tomaram decisões precisam conhecer a situação atual da ocupação das terras. So, o cadastro está a envolver várias fases de recolha de informação, até no fim emissão dos licenças para evitar conflitos, mas tem de ser baseado nas informações certas, actuais, para também prevenir ocupações ilegais, prevenir a crescimento desordenado dos assentamentos humanos. O processo está a começar com o registro do uso das terras. Isto é um processo de recolha e gravação das informações pelo uso das próprias administrações municipais. O uso de terra pode ser uso individual, o uso dos grupos com comunidades ou o uso das instituições públicas. Esta informação está arquivada numa forma dos mapas e informação digital. Os primeiros cadastros têm uma história de vários séculos. A primeira recarga no cadastro foi feita em Paris, em 1821, isto é, uma mapa que está a recordar realmente as divisões das terras em Paris naquela altura. A cadastra pode recordar não só ocupações, mas recursos naturais, pode mostrar as linhas de divisão entre os domínios das autarquias e outros níveis de administração local, até fronteiras nacionais. Normalmente está mostrada a localização e a dimensão da parcela. E o cadastro está a incluir realmente informação sobre a localização, onde e quanto a dimensão destas parcelas. Isto é um exemplo do cadastro. Esta camada no seu lado esquerdo é uma mapa do vias de acesso, e no lado direito é uma divisão dos parcelas, que está a mostrar realmente a ocupação e dimensão dos próprios parcelas. Isto é um bom exemplo do sistema que chamamos Informação Geográfica, SIG, onde é uma maneira de descrever realmente a situação atual. Nós temos realmente uma comunidade, mas o SIG está dividir em camadas informação na base de imagens, que pode ser de fotografias aéreas ou satélite, elevações, projeções sobre a tipografia, vias de acesso, transporte, até para recordar endereços em termos das divisões, das parcelas, limites de administração, uso do solo, pontos de controle, isto é mais uma técnica, referências de um prédio ou um posto de referência. E parece que o mais importante, no fim, dados sobre o ocupante, quem está a utilizar aquela parcela do terreno a qualquer momento. E isto, claro, pode mudar. O GIS é um sistema computerizado para recordar todas estas informações e mostrar, como viu naquela slide anterior dos diferentes camadas, está a mostrar está a permitir a comparação e a entendimento melhor destas diferentes camadas das informações. Informação normalmente está, pode olhar para cima, no projeto que estamos a executar neste momento. Informação está recolhido com um tablet ou um smartphone. Logo, as informações na base do informações comunitárias ou do uso dos terras também são recordados e logo são projetados nos mapas e numa forma digital. O poder deste sistema é combinar realmente o GIS com o cadastro. O cadastro tradicionalmente foi feito em papel, mas hoje em dia, com o aproveitamento do sistema de GIS, podemos ter informação atual, informação corrente, no que chamada real time, o tempo atual. O cruzamento entre entre o GIS e o cadastro é uma ferramenta muito poderosa. Cadastro pode descrever realmente o uso das terras baseado nas informações recolhidas. Isto é uma foto em cima daquelas diagnósticas participativas, onde a informação das próprias memórias dos mais velhos nas comunidades e as mulheres nas comunidades à volta do aproveitamento das terras hoje em dia está recolhido. Logo, a informação está colocada no terreno, está marcado com estagos e estas informações são georreferenciadas com aproveitamento dos GPSs e, como diz, tablets. Uma resposta da questão de Maria Mateus foi, eu acho que, como as comunidades entenderam ou podem também receber estas informações. E o poder do mapa, o mapa é fácil de entender pelos técnicos, mas também pelas comunidades. Então, esta informação tem de ser também devolvida às próprias comunidades para os membros das comunidades entender e utilizar também esta informação para contribuir para o processo de planeamento participativo. Um outro exemplo de uma série dos processos em informação recolhida muitas vezes pelas mulheres que estão a delinear as suas terras, muitas vezes nos áreas extensivos, modelos podem ser produzidos no terreno para um processo de planeamento participativo onde as comunidades podem também fazer os seus comentários, aproveitando mapas e, como sempre, os dados podem ser partilhados através dos sistemas de informação digitais. O benefício destes sistemas realmente são os técnicos e as próprias comunidades, mas os técnicos do IFAL e as administrações municipais onde estamos a trabalhar são beneficiários diretos desta formação. Vou andar rápido, ok? O objetivo disso é de capacitar as administrações locais, mas também os parceiros nas comunidades que são envolvidos nestes processos de recolha de informação diagnósticas participativas. O papel da sociedade civil no início deste processo e no fim, no aproveitamento dos dados no planeamento participativo, são importantes. Mas a chave disso é o papel dos técnicos da administração para aproveitar e armazenar esta informação e partilhar realmente com o IGCA no nível dos províncias. A última slide realmente é a volta do novo desafio da mudança climática, porque alterações climáticas afetaram em todas as partes do país, principalmente nas zonas costeiras e no sul do país, onde o impacto da mudança e alterações climáticas está sentido de uma maneira mais profunda. Mas afeta realmente sobre o uso das terras nestas zonas costeiras, inundações por causa do aumento do nível do mar, um aumento do número dos secas e no, na província do Cunene, onde estamos também a trabalhar, os ciclos dos secos e inundações são mais e mais críticas. E isto também é uma informação que pode ser mapeada, pode entrar naquele sistema do GIS para ser utilizado também pelas administrações municipais na projeção dos seus planos e a implantação das infraestruturas. So, vou parar aqui e passar a palavra para os colegas nossos colegas das administrações locais onde estamos a trabalhar. Obrigado.